que você almejava tem consolo e compreensão. Nada cobra para dar-lhe isso, e não é um amigo omisso. Grátis é o seu grande perdão. O seu sangue derramou por nós, não importava o seu pecado e o meu, porque o mais importante pra ele foi ser o filho obediente de Deus. Lhe convido para o conhecer, pra com ele também aprender, ser um filho obediente. Poderá lhe conduzir ao céu, eu repito, é um amigo fiel. Lhe ensinará a ser humilde e temente. Como homem ele um dia chorou, ante a morte se angustiou e sofreu. Porém o mais importante pra ele foi ser o filho obediente de Deus. É de Jesus que eu estou falando, em nome dele estou lhe convidando. Corra depressa para o Pai amado, sem medo de ser rejeitado. Eu já lhe disse, Jesus é tão obediente que Deus mandou e ele não se esquece da gente. Como homem ele um dia chorou, ante a morte se angustiou e sofreu. Porém o mais importante pra ele foi ser o filho obediente de Deus. É de Jesus que eu estou falando, em nome dele estou lhe convidando. Corra depressa para o Pai amado, sem medo de ser rejeitado. Eu já lhe disse, Jesus é tão obediente que Deus mandou e ele não se esquece da gente.